Poeira geralmente é o quê? Pensando no sentido literal da palavra, né? Poeira é algo que o vento, né, vem, ou algo que provoque, né, que vai dando assim, volume, crescimento, poeira criativa. Poeira criativa. É essa coisa que vai assim, criando, tendo essa efervescência, vamos dizer assim. Poeira criativa. É tudo aquilo que a gente pode pegar daquilo que ninguém quis. É a poeira. Arte. Música. Literatura. Liberdade. Cultura. Viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Olá, olá, mais uma vez boa noite, várias boas noites a várias pessoas que estão por aí nos escutando, nos curtindo, a fim de responder, mas não dá ainda, né? Então, é só nós aqui que vamos falar. Boa noite, Gus. Boa noite, queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego. Aqui mais um Poeira Criativo número 50. Já chegamos nos 50. Vamos por muitos mais. E conta aí um pouco como foram esses dias para tu, Teteu. Que fez, que não fez, que deixou de fazer. Chuva, né? Muita chuva. Mas foram dias bons, assim, eu comecei a semana de ressaca, muita ressaca do São João. Então segunda-feira foi um dia morto, assim, foi um dia... aqueles dias que a pessoa, né, quer passar direto por eles. Aí terça-feira eu tava meio pra baixo, mas aí vim conversar com vocês, ver a história do... Foi terça? Não, terça a gente começou a combinar a história do curta, não foi? Do curta-metragem. Foi uma semana cinematográfica pra mim, Gus. Eita, é certo, né? Eu tinha quase que esquecido do São João, né? Passa o tempo assim, você vai esquecendo. Tu não participou da fogueira, né? Lá em casa, foi massa, fogueirinha contra a chuva, sobreviveu a chuva, né? Nossa fogueira de teto velho, agora a gente tá com teto novo, mudou o teto, aí queimou os paus. E também, foi uma semaninha, tá sendo com muitas coisas, né? Já tô esperando o final de semana para descansar e a greve geral de amanhã para nos mobilizar e para a rua também. Mas a gente vai ter um programa hoje que estamos aqui com um convidado, daqui a pouco vai estar se apresentando. E vamos ter mais o que além dessa pessoa? A nossa programação musical, agenda cultural, que está bem, assim, bastante coisa essa semana, então foi até difícil selecionar e tal. Mas aí acho que a conversa já vai render bastante, né? E essa música, nossas vozes, nosso carinho. Tá, e também tem, assim, para falar, convite, já avisando, segunda-feira, 3 de julho, 9 horas da manhã, fórum de usuários e usuárias do CIS aqui, na rua Lindolfo Collor 65, para quem quiser chegar a partir das 9 horas da manhã. E acho que a pauta principal vai ser a questão da estrutura do CIS, do prédio, que é um pouco que a gente está trabalhando também com a partir de um audiovisual, né, que a gente quer trabalhar aqui da Rádio Aconchego. Vamos com saudações, cheiros, beijos para a galera do terreiro de Betty Oxum, lá na Guadalupe, no Linda. Acho que um cheiro também para Saci Pererê. É, bota fé, então, Saci até esteve aqui, né, e pediu com força, assim, né, pediu até com uma certa efusividade, saiu daqui da rádio cantando, né, tá na hora do pau comer. Então, se sentiu muito, fomos, né, ele, na pessoa de Saci, né, fomos... A Rádio Aconchego foi muito bem recebida, né, lá em Olinda, né, lá na Rádio Amnésia. Então, e não é a primeira vez, né? Todos nós já tivemos essa oportunidade de estar lá, estar trocando essa ideia. E sempre uma energia muito massa. Então, esse salve aí pra galera lá da Guadalupe, né? Já que nomeasse a música, né? Vamos colocar essa música para começar esse programa. Eita, foi mal, Gus. Não, tá de boa, pô. Não, tá de boa. Tá na hora do pau comer, né? De Coco de Umbigada, lá do... de Betty Oxum, do terreiro de Betty Oxum, nos becos da Guadalupe, né? Isso. Isso mesmo. Vamos ouvir? Bota aí, porra. Vamos embora. Tá na hora do pau comer. Voluntários da Pátria, o maior prazer aqui, Campo Grande, muito obrigado. Muito obrigado pelo acolhimento, pela alegria. Essa é a maior festa do Nordeste, é a maior festa da gente, que é a festa de fato que a gente tem o sentimento, né? A fogueira, a dança. Muito importante que essa festa seja valorizada. Agradeço a Prefeitura do Recife e agradeço aqui a comunidade, aos moradores aqui de Campo Grande, do Voluntário da Prata, por nos receber. Muito obrigada, vamos embora. A gente está com pouco tempo, eu vou dar uma acelerada. Agora essa música que eu vou cantar agora, tá na hora do pau comer. É uma música que retrata a indignação da gente por não estar tocando na mídia. Nosso coco não tem 11 anos não, nosso coco tem mais de 100. Essa zabumba aqui tem mais de 100 anos, foi dos bisavôs da gente. E no entanto, não está nas rádios, não está na TV. Nem o coco, nem o frevo, nem o maracatu, nem o forró. A cultura pernambucana precisa de fato estar posta nas grandes mídias que não está. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Vai, tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. O povo ser respeitado. Tá na hora do pau comer. O povo de terreiro ser protagonizado. Tá na hora do pau comer. Aparecer na televisão. Tá na hora do pau comer. Pra derrubar as concessão. Tá na hora do pau comer. Chegou os pontos de cultura. Tá na hora do pau comer. Pra fuder com a estrutura. Troca criativa de ideias no Poeira. Está de volta o Poeira Criativa, o programa das pessoas mais bem preparadas da Zona Oeste do Recife. Então, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado de novo. Coisa boa, né, Gus? Coisa boa, mas tu tá demorando, né? Deixa... Compartilha com ele. Tá bom, cara. Então, chegou sua hora. Se apresente. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gus. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo agora o programa Poeira Criativa aqui na Rádio Aconchego. Eu sou o Daniel, acabando o mistério aqui pra... Vai falar, o convidado não vai, agora falando. Chegou o convidado. Eu sou o Daniel e eu tô vindo de onde? Eu tô vindo do Coletivo Terral, coletivo de comunicação, que a gente pode conversar um pouquinho mais depois, explicar para as pessoas, né, o que é o Terral, que danado é esse Terral. Falaram em chuva, que é a cidade aí, o Rafael falando, né, que de terça para cá, depois da ressaca, só viu chuva, chuva, chuva, mas tem um Terral, que é um vento por aí, que daqui a pouco a gente também vai dar uma conversada aqui. Massa, Daniel. Então, acho que a gente já pode começar a conversar, ótimo, então, senhora, né? Na mesma história do vamos deixar de mistério, que tu falasse do mistério, mas já jogasse um segundo mistério, né? Não, já a gente falou que é o Terral, né? Sem enigmas para os ouvintes, né? Para quem está ouvindo. Então, vamos lá. O Terral, o que é o Terral? O Terral é um coletivo de comunicação, ou seja, um grupo de pessoas que se juntaram para fazer comunicação, né? Para quem acompanha a Rádio Aconchego e já conhece a proposta da Rádio Aconchego, uma proposta comunitária, que não é só falar, mas também ouvir a comunidade, ter essa troca, né, essa comunicação que vai e que volta, para o Terral é uma coisa super parecida. A gente também se juntou, no caso, 6 pessoas se juntaram, profissionais da área da comunicação, para poder fazer comunicação e também receber essa comunicação, né, participar dos fluxos de comunicação, digamos assim, oficinas de comunicação, seja com rádio, seja com texto, seja com todas as formas da comunicação que ajudam as comunidades, né, que fazem uma comunicação popular. E esse grupo de 6 pessoas que eu citei, que vamos lá, vamos lembrar, minha memória aqui vai estar boa. Além de eu, Daniel, tem também Catarina de Angola, Moniz Ravena, Meli Dornelas, só falo sobre o nome delas, né? O meu não falei não, mas tudo bem, deixa pra lá. Débora Brito e também a Mariana Reis. Somos 6 pessoas, como disse, da área da comunicação. E como é que surgiu essa história de formar um coletivo? Foi o seguinte, há mais ou menos 2 anos, né, a gente já se juntava, já estava junto fazendo comunicação em ambientes diferentes, mas sempre com a proposta, digamos assim, de pensar o mundo que é uma forma igual, né? De pensar uma mídia que seja aqui como a própria Rádio Aconchego, uma mídia aberta, democrática, uma mídia que fala com as pessoas, que não é aquela, ao contrário daquela mídia empresarial, que manipula, que visa o lucro, a proteção de algumas pessoas. A gente pensava justamente dessa mesma forma como se pensa aqui na Rádio Aconchego. E a gente pensava também como fazer mais dessa comunicação, né? Que é uma comunicação democrática, que é uma comunicação popular. Então, aos poucos, a gente foi se juntando, foi conversando em como fazer trabalho juntos. E daí foi surgindo, de repente a gente pode formar um nome de um desse núcleo, dessa formação, desse coletivo de pessoas aqui, que é o Coletivo Terral de Comunicação. E aí, nesses 2 anos, né, que a gente já vem junto aí, fazendo algumas atividades, para quem quiser conhecer agora, pode entrar pelo Facebook, né, digitando lá Terral Coletivo de Comunicação, vai achar, ou no próprio Google mesmo, Terral Comunicação, vai dar uma encontrada aí. Quem é o Terral, né? Eu estou vindo fazendo parte desse grupo. E aí, nesses 2 anos, a gente já vem fazendo alguns trabalhos de oficinas, de intervenção política pela comunicação democrática, pela comunicação popular, formando também, fazendo algumas peças de comunicação. Fazemos um trabalho que vai desde ali do palpável, né? Aquele trabalho que a gente consegue, digamos assim, pisar na terra no fazer com as pessoas, como trabalhos também que são peças de comunicação, trabalhos em rede, né? Que aí não é tão palpável nesse caso, mas também é um trabalho importante que a gente tem que fazer para todos os lados, né? Na comunicação. Daniel, tu tá falando do Terral, né? Tu tá comigo como membro, participante, integrante do Terral, mas tu chegou no Terral e também já vinha fazendo coisa, né? O que tu vinha fazendo? Qual é a tua trajetória? Um pouco para conhecer, assim, para nossos ouvintes e para nós também, né? Saber um pouco mais da vida, de que tu fazeres, assim. Então, quem é Daniel, né? Quem é esse cara aí que não falou o sobrenome, falou das companheiras de trabalho no coletivo, mas não falou dele. Mas Daniel é uma pessoa, assim, que já de um tempo vem trabalhando, gosta sempre muito de rádio. Acho que, para mim, uma referência para esse momento aqui seria a paixão pelo rádio mesmo, né? Acho que é desde criança que eu pegava um aparelhozinho de ondas ondas curtas, ficava ali brincando, às vezes sintonizava uma rádio de outros lugares também, achava aquilo maravilhoso, começava a brincar um pouco com o rádio, né? E nessa paixão com o rádio, Daniel trabalhou em rádios comunitárias, por perto também, nas áreas mais centrais do Recife, algumas que não eram nem tão comunitárias na época, né? Mas que ainda estavam ali tentando, digamos assim, conhecendo um pouco do caminho, né, das rádios. E aí nessa trajetória me formei em radialismo e TV aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Já faz alguns anos, eu não vou lembrar agora, estou um pouquinho velho, acho que, enfim, está passando tempo aí. E de lá para cá eu venho trabalhando muito com os movimentos sociais, né? A área mais de profissional. E além do Terral, também já fiz trabalhos no próprio Centro Sabiá, na assessoria de comunicação da articulação semiárido. Já trabalhei um pouquinho também em governo, no caso a representação nordeste do Ministério da Cultura. Venho um pouco nessa trajetória e com o passar do tempo também participando de alguns espaços de debate da democratização da comunicação, né? Espaços que a gente possa estar ampliando e lutando nesse momento super difícil agora com esse processo golpista que a gente está vivenciando, mas não, claro, a gente não vai deixar a luta para trás, lutando ainda para tentar esse processo da democratização. E aí, nesse processo, né, passando por movimentos sociais, passando também pelas formações acadêmicas, também depois tive uma formação em jornalismo para complementar, no caso, um pouco ainda das aspirações em trabalho, né, profissional. Eu chego, no caso, no Terral há 2 anos, que foi o que eu citei mais ou menos agora, né? Só que não dá para a gente entrar em tanto detalhe, senão a gente vai comer todo o tempo do programa aqui. Mas, em resumo, é isso. A gente pode conversar um pouquinho mais, se for o caso. Mas tu quer fazer alguma pergunta mais? Não, eu queria... Não, pronto. Aí foi formado, né, Eu não sei, acho que eu acho legal isso para visualizar, assim, para a gente conseguir enxergar essa trajetória de forma mais próxima. Então, Paulo, vocês se juntaram. Quando tu fosse falando as pessoas, eu contei 7. Mas, enfim, acho que foi viagem da minha cabeça. Será que tem alguém a mais? Mas, assim, vocês decidiram. Formamos aqui o coletivo. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram, assim? Qual foi a primeira atividade? Tu lembra? Então, digamos assim, a primeira coisa que a gente fazia muito era, no início era reunir, porque a gente ainda estava meio que tateando ali, tentando descobrir o que era o Terral, né? Então a gente estava ali meio que trazendo um pouco mais de luz para o coletivo. Então a primeira atividade que eu diria que surgiu enquanto Terral, eu acho que foi uma reunião da gente mesmo, né? De conversar sobre quem nós éramos, com o que é que a gente estava pensando, o que é que a gente estava se propondo a fazer, digamos assim. O nascer mesmo do Terral foi justamente no momento de reunião em que a gente até definiu esse nome, né? Porque antes não tinha esse nome, tinha um coletivo, tinha um grupo de pessoas que se juntavam ali. Então eu acho que surge a partir do momento que a gente estava numa reunião, surge o nome. Foi até em Olinda, né? Um pouco ali nas áreas olindenses, a gente conversando. E aí eu posso até colocar o porquê de eu estar definindo que esse é o momento de nascimento, que se definiu o nome Terral, justamente pelo motivo, né? A palavra Terral, quando a gente citava aqui no início do programa, tá chovendo, tem um vento Terral, então. Terral é um vento, né? A maioria das pessoas já devem ter percebido, mas nem todo mundo, eu mesmo também não sabia de início, quando a gente tava propondo esse nome, e aí teve uma explicação de uma das pessoas do grupo dizendo, eu acho que é Terral o nome do coletivo da gente, e aí tava nascendo, porque o Terral é um tipo de vento, que ele vem pela praia, e ele é um vento que vem no contrafluxo, né? Há uma ventania, digamos assim, a pessoa sente um vento maior no sentido, para quem está imaginando aqui, no sentido terra para o mar, só que o terral ele vem no contrário, né? Ele vem do mar para a terra. E nesse contrafluxo, né, do terral, para a gente era uma inspiração, uma simbologia muito forte, porque a gente imaginava o seguinte, quando eu citava lá que a gente é contra essa mídia mais hegemônica, mais empresarial, e a gente queria uma coisa diferente, a gente se inspirava nesse vento terral mesmo, que ele é contrário. Há uma coisa que é maior, que é inegável. A mídia hegemônica, até pela palavra, ela é mais forte. Ela está com mais poder. Mas é necessário ter uma força contrária a ela também. E é daí que surge a inspiração do terral, né? A partir desse vento contrário, que tem um vento maior, mais forte, mas que ele não vai parar. Ele vai continuar ali, fazendo a parte dele.

de fome e sede, fogo e bala e AVCs. Saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma. Que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria, oh, esse sistema que nos causa tanto trauma. Agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno. Estamos de volta, mais um Poeira Criativa, segunda parte da nossa entrevista aqui com o Daniel do coletivo Serral, ó, Terral, fiquei com C na minha cabeça de alguma coisa, mas coletivo Terral de comunicação popular, e acho que eu já podia aproveitar esse gancho. E aí, pra gente, nessa coisa de trazer as definições, eu queria te perguntar assim, né, pra gente entender melhor, qual é a tua compreensão, assim, do que significa comunicação popular, assim? Então, eu entendo, a gente, pelo menos eu entendo, né, comunicação popular, e trazendo um pouco desse debate, né, eu entendo a partir das várias discussões que já participei, das várias trocas, né, dos vários diálogos, eu entendo assim de uma forma que pudesse simplificar, explicando a comunicação popular, é uma comunicação que possa ser feita pelas pessoas, que tenha um significado para o popular, para o povo, porque o que é que eu estou fazendo aqui de diferença? Por exemplo, vamos exemplificar. É, uma pessoa está escutando agora aqui um programa de rádio de uma emissora mais, digamos assim, mais empresarial, de outra linha. Ah, eles abrem o microfone para as pessoas falarem, para as pessoas explicarem, às vezes até um tempo um pouco maior, o rádio às vezes permite isso. Isso não é um significado para as pessoas? Às vezes, não. O que é que eu estou falando? Por que eu estou falando sobre isso? Uma diferença de um lado para o outro. Para mim, a comunicação popular seria você imaginar hoje uma pessoa que está ouvindo aqui na comunidade chegar e dizer, como a gente escutou na música que abriu o programa, né? O Coco, que a gente escutou, que ela citava que não sai na grande mídia, por exemplo. Seria a pessoa chegar e dizer, ela tem representatividade, o Coco, como outros ritmos que a gente tem aqui, para poder chegar e dizer, eu quero hoje um programa em tal emissora que fale sobre o Coco, não apenas que passe uma música, mas que debata o Coco, que fale sobre o valor do Coco, a história do Coco, que fale sobre políticas públicas para valorizar esse ritmo, que fale sobre como as pessoas hoje estão fazendo as dificuldades ou não que existam para poder estar fazendo esse ritmo tradicional. E isso seria uma definição que viria do popular, com significado para o popular. Só que quando vem de uma empresa, é o inverso. Às vezes vem um Coco ali como um adereço, como algo que apenas complemente uma ideia que não é da população. Então, para mim, a comunicação popular é quando ela tem um significado, uma iniciativa que venha das pessoas, que elas possam realmente ditar aquele, digamos assim, aquela pauta do programa, né? Digamos assim, o ritmo, o que é que se fala, o que é que não fala. Porque muitas vezes as pessoas dizem que existe uma comunicação manipuladora, porque elas falaram uma coisa ali na TV, falaram uma coisa no rádio, falaram uma coisa que saiu no jornal, mas que não saiu exatamente como ela queria, né? Porque tem aquela coisa do corte, da edição, de como você quer até certo ponto. Então o significado dessa manipulação não foi da população. Esse significado, digamos, essa alma da notícia, ela partiu do jornalista que está atendendo uma empresa. E eu acho que a comunicação popular é justamente o contrário. Essa alma essa pauta, essa vontade, ela tem que partir da população, de quem está ali realmente querendo contar a sua própria história, e não uma pessoa que venha contar a história dela. Seria uma forma, assim, digamos, outra exemplificação. Para ser popular, a pessoa conta a própria história, não precisa de outra pessoa contar essa história por ela. Porque se eu chegar aqui, por exemplo, numa rádio, digamos assim, numa outra rádio que não queira escutar a minha própria história, vai ter aquele momento, digamos assim, com cortes, até certo ponto interessa falar, outro momento não interessa, eu corto tal parte, não corto aquela, já tem uma pauta pré-produzida que eles vão induzir a falar aquilo que eu estou dizendo naquele momento ali. Sei lá, a gente poderia aqui, se cortasse algumas falas do que eu estou falando agora aqui, poderia ter um outro entendimento. Mas aqui eu estou tendo uma liberdade total, então é uma comunicação popular. Né? A não ser, estou vendo ali o Guz ali no computador, a não ser que ele esteja ali manipulando e a gente esteja saindo outra coisa, né? Mas para mim a comunicação popular é que ela tenha uma criação que seja das pessoas e não de quem está, digamos assim, do jornalista tradicional. O jornalista ele pode ser um suporte para o que aquela pessoa quer, mas não o que vai dar o significado àquele processo. E aí, pensando nesse processo assim que tu falou agora do vínculo pessoa-jornalista, eu queria perguntar, não sei, como é que o vínculo que vocês constroem com os movimentos mais populares, com movimentos sociais daqui da região, assim, se essa é uma preocupação do coletivo e como se constrói esse vínculo, essa relação, assim. Então, a gente constrói, sim, nessa relação com as pessoas, nos processos mesmo do vivenciar, né, do palpável, do conversar, do dialogar, do fazer a comunicação junto. Hoje a gente tem, digamos assim, um processo que muitas vezes a gente também é engolido por outros trabalhos. Além do Terral, por exemplo, no coletivo que eu citei, saíram 7 naquela hora, que na conta do Rafael, eu não sei, depois eu vou escutar o gravado para tentar ver se de repente trouxe aí uma pessoa a mais que a gente não conhece. Tá crescendo, assim, falta crescendo. Aí, Rafael, coloca um Rafael, né? Mas assim, digamos que hoje a gente tem, digamos, outras atividades além do Terral, outros trabalhos. O Terral é um trabalho, tem outros trabalhos, todos têm outros trabalhos além do Terral. Então, digamos que não está, digamos, nesse contato hoje também da forma que a gente queria. O horário, digamos assim, o tempo que a gente hoje tem disponível não permite, de certa forma, que a gente também esteja tanto quanto a gente gostaria, mas estamos. Estamos inseridos em salas de aula, estamos inseridos em comunidades para poder fazer algumas atividades. E esse vínculo, ele surge justamente desse olho no olho, né? Dessa coisa mais menos burocrática e muito mais afetiva com as pessoas, né? No construir do dia a dia, do fazer a comunicação. Em processos que vão surgindo, como eu tinha dito no início também, ele não é muito planejado, digamos assim. A gente faz um planejamento, não sei se as meninas vão ficar com raiva de mim quando escutarem. Todo ano a gente faz um planejamento, mas a gente não segue exatamente o planejamento como vem. Por quê? Porque também existem outras demandas da sociedade e a gente não está, digamos assim, só impondo à comunidade, né? A gente também está recebendo da comunidade. Então não há planejamento também que seja... Não tem como a gente prever qual demanda vai surgir. Então alguns processos que surgem de trabalhos comunitários, eles surgem no decorrer do tempo, né? A gente até coloca no planejamento. Ah, vamos tentar se inserir... em tantas oficinas na rua, se propor, se colocar, mas às vezes não surge, porque o processo também que a gente pensou não foi para frente, outro novo surgiu em outra época, então é meio que isso, né? Esse fluxo natural das coisas que vão acontecendo. Tá, mas assim, para quem não está vendo agora, Daniel, enxergando, olhando para ele, que a gente está, ele está com uma camisa verde, né? Do Ocupe Passarinho, né? Que é um movimento popular também, né? Um movimento social, assim. E tu falou antes de começar o programa, da participação agora na caravana agroecológica na Bahia, no Chaceiro da Bahia, no sertão da Bahia, né? Quais são esses grupos com os quais vocês estão se organizando, participando? Embora sempre uno tenha o desejo que seja melhor, né? Ou mais vínculos, mais profundos, né? Mas quais são esses grupos, coletivos, organizações, etc.? Eu vou começar por esses exemplos, né, que a gente estava citando aqui. O Ocupa Passarinho, a gente se propôs mesmo de forma voluntária, é o que a gente mais faz porque a gente realmente acredita e tem essa proposta de trabalho. A gente se propôs a fazer um trabalho em parceria mesmo com o pessoal da organização do Ocupa Passarinho, nessa última edição que aconteceu, né, já que foi a segunda. Teve a primeira, a gente não participou na primeira, a gente participou nessa segunda edição do Ocupa Passarinho. E aí a gente pôde colaborar um pouco com os processos de comunicação, né? Tanto com oficinas como para o processo também de divulgação do evento, construindo textos, construindo peças de áudio, fazendo trabalho de fotografia, né? Por exemplo, a Meli Dornelas, que é uma pessoa também da equipe, ela tem muita essa aptidão, gosta muito de fotografia. Então ela pegou um pouco esse trabalho da fotografia. Eu ajudei um pouco mais nesse processo, colaborei com a parte de rádio também, né? Construindo algumas peças que a gente pode estar compartilhando também nesse processo de divulgação da comunidade de Passarinho. Também construindo textos, né? Para quem quiser, inclusive, acompanhar um pouco desse texto no exemplo do Ocupe Passarinho, entrando no Facebook, que eu citei no início, né? Do Coletivo Terral. Coloca lá naquela parte de busca, Coletivo Terral. Entrando no Facebook, tem uns endereços lá que a gente coloca o Medium, que é um espaço em rede, que tem alguns textos, algumas coisas, né? Mais voltado para a produção textual. Tem o Instagram, que é uma rede social de imagens, de fotografias. SoundCloud também, que é uma rede social, nesse caso, com áudio. E aí a pessoa pode entrar em todos esses links, né? No exemplo do Ocupe Passarinho, entrando no Medium, você pode acompanhar um pouco qual é a pauta hoje da comunidade de Passarinho, né? Que a gente se envolveu nesse processo. E, por exemplo, a gente tem muito orgulho, a gente se sente muito feliz em participar de Passarinho e levantar a bandeira, né, de uma reforma urbana necessária para Passarinho e para outras comunidades que existem. Hoje na região metropolitana do Recife, por exemplo, você imagina hoje que a comunidade de Passarinho tem apenas um posto de saúde e para uma quantidade populacional de mais de 50 mil pessoas, sendo que parte é reconhecida pela prefeitura e outra parte que não é, há um debate muito forte hoje sobre o reconhecimento também de áreas, né, na comunidade de Passarinho, áreas que não são reconhecidas hoje pelo Estado, governo do Estado de Pernambuco. Então, se envolver com esse processo foi super bacana, né, e a gente, nesse momento, faz uma associação, né, de uma comunicação, quando a gente citava aqui várias vezes, comunicação como direito, democratização da comunicação, todo esse debate, é justamente isso. É a gente fazer com que o processo de comunicação da gente, digamos assim, a colaboração que a gente pode dar, o que a gente pode caminhar junto, é justamente isso, de trazer uma comunicação que dê voz às pessoas que estão hoje na comunidade, é trazer uma comunicação que questione o poder público que não está agindo lá na comunidade, é fazer um processo que as pessoas possam fazer sua própria comunicação, como o processo das oficinas. E esse seria um pouco do resumo que a gente falaria hoje desse exemplo de Passarinho. Mas, do exemplo das caravanas, hoje a gente tem parceria, por exemplo, com a Rede Nordeste de Núcleos de Agroecologia, a Renda, que é um processo que já trabalhamos juntos, inclusive, para oferecer oficinas que mesclassem o direito à comunicação com o debate da agroecologia, politicamente, como é que a gente pode associar esses dois temas, né? Para quem está ouvindo hoje, assim, imaginando, o que danado é a agroecologia, né? Que é uma pauta ainda que a gente precisa estar ampliando, né? Então, a comunicação também ajuda um pouco nisso, né? Até ajudar a entender a agroecologia. O que é... Agroecologia é um troço difícil de explicar, mas, assim, se a gente for tentar falar aqui, definir um pouquinho de agroecologia, seria uma forma, um paradigma, né? Como se diz assim, uma forma de pensar diferente de produção de alimentos. Só que não é só isso, né? Não é só uma forma diferente, digamos assim. Não é só alimentos sem agrotóxicos. Para quem está ouvindo, a agroecologia é também uma forma de se pensar relações humanas diferentes, né, que são muito mais solidárias. É se pensar, por exemplo, ao contrário do agronegócio, como a gente ouviu na música do Chico César, né, quando ele dá aquela lapada no agronegócio sem parar, mais de 10 minutos, linda a poesia do Chico César. Ao contrário daquele agronegócio que a gente ouviu, a agroecologia traz tudo diferente, né? A relação entre as pessoas é diferente, a relação com a natureza é diferente, a comercialização, ela também tem uma economia solidária, é diferente você ir para uma feira agroecológica, é muito diferente de você ir para um supermercado tradicional que está atendendo ao agronegócio. Você tem a própria coisa de oferecer um alimento que é vida, que é saudável, diferente, a relação com a natureza. Então, resumindo, é isso. Então, uma das pautas que a gente participa hoje, dentro da temática da agroecologia, existem vários espaços. Um deles são as caravanas que acontecem pelo país, as caravanas pela agroecologia. E hoje, digamos assim, o Terral, ele participa em parte dessas caravanas, né? Digamos assim, um pedacinho, porque a agroecologia é muito ampla no país, no mundo. Então, digamos assim, um pedacinho da agroecologia a gente está tentando abraçar junto. para fortalecer essa pauta da agroecologia. E nas caravanas, hoje, né, nesse momento, Catarina de Angola, daqui a pouco, quem sabe, ela escuta um pouquinho ali pela internet, no programa da Rádio Aconchego. Nesse momento exato agora, de 6h49 da noite, ela não está ouvindo, né? Porque lá na Bahia, agora nesse momento que ela está ali no sertão do São Francisco Baiano, ela está participando dessa caravana para anunciar o que existe de bom da agroecologia, que precisa ser valorizado, com a comunicação tem um processo muito forte, como também para denunciar o que atrapalha a agroecologia, né? Digamos assim, essa força do agronegócio, o outro lado também. Então a comunicação é uma parte essencial para a política, né, da comunicação, digamos assim, ela não é um mero instrumento para se divulgar o que é bonito e o que é feio que está no meio da agroecologia. Ela é um instrumento, sim, essencial político para se debater uma nova forma de se pensar o mundo, né? Uma nova forma de mudar essa concepção. A gente tem outros exemplos também, além da renda, né? Da Rede Nordeste de Agroecologia, do Ocupe Passarinho. A gente hoje tem uma relação também muito forte com os processos que acontecem de debates em universidades também, para tentar levar um pouco desse diálogo, de uma nova forma de comunicação, para quem está se formando agora, porque muitas vezes é comum na formação de comunicação social, para quem está na universidade, numa graduação de jornalismo, numa graduação de publicidade, numa graduação de radialismo e TV, se imaginar apenas um lado da comunicação, que é o lado empresarial. Aquele canal ali que só mostra um lado da política, aquele outro que se defende o agronegócio, aquele outro que só pensa, digamos, não pensa no povo. Então, não é uma comunicação popular, não é feita, digamos assim, com o significado do povo. Então, a gente tenta quebrar um pouco dessa lógica também, porque cada um de nós, os seis que fazemos parte do Terral, nós sentimos isso também. Isso era um ponto que a gente dialogava. Poxa, a gente passa numa formação acadêmica que você não tem uma, por exemplo, uma cadeira que seria para mim, para a gente imagina como muito interessante, seria uma cadeira de comunicação popular. Isso não existe aqui na UFPE, isso não existe em outras universidades que a gente conheça nesse momento. É algo que se pensa muitas vezes na pós-graduação, então já é às vezes um pouco tarde, enfim, é um processo tardio para se pensar nessas várias possibilidades. Uma atividade ou outra é comum, às vezes um professor, uma professora que tenha, digamos, uma sensibilidade, mas ela não ganha tanto corpo porque é algo que, digamos assim, que no geral da academia ela é fraca. Então a gente tenta atuar na academia, tenta atuar na rua mesmo, pisando no chão, no campo, na cidade, tenta atuar nos movimentos de mulheres, outros grupos também que a gente tem uma proximidade, né, que são os movimentos feministas que fazem parte aqui de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil. A gente tenta também se aproximar, muitas vezes, até de um espaço que possa contrapor a essa mídia hegemônica também. É uma pergunta que eu queria fazer, porque, assim, né, pelo que tu estás falando, na própria definição que tu desse também de comunicação popular, deu para ver que a comunicação popular não está, né, onde ela não está, né, ela não está nas grandes antenas, nas grandes mídias, ela não está nas universidades, né, você está muito pouco representada. Então, acho que a pergunta que eu queria fazer é, na tua visão hoje, qual é o lugar da comunicação popular? Assim, quais são os lugares? Então, a comunicação popular, ela permanece viva, né? Permanece muito, muito ativa. Mas que muitas vezes, se a gente também só acompanhar, digamos assim, quando a gente imaginar a comunicação, quem liga o rádio em casa, quem liga a TV, se a gente imaginar apenas o que a mídia hegemônica, né? Vamos citar aqui, TV Globo, Rádio Jornal, enfim, as emissoras mais, digamos assim, com mais poder de audiência, digamos assim. Se você acompanhar apenas por essa visão, você muitas vezes imagina que isso não existe. Mas a comunicação popular, ela existe, como aqui na Rádio Aconchego, várias outras experiências. E eu queria trazer uma coisa pessoal também, que muitas vezes se imagina que a comunicação, ela só pode ser feita se tiver uma emissora, se tiver um instrumento, digamos assim, mais convencional, os veículos que a gente está acostumado, mas existem muitos processos de comunicação aí que estão sendo feitos, digamos assim, na marra, na vontade, na garra das pessoas e que ressignificam, né, que utilizam sua criatividade para poder fazer valer esse processo. Vou citar um exemplo aqui que para mim é super bacana, uma experiência que eu pude conhecer em loco, de se fazer comunicação. Rádio. Rádio hoje você não pensa apenas na transmissão. Adoro a transmissão, escuto, gosto de fazer, de ouvir, de participar. Mas rádio hoje, ela pode ser feita hoje, por exemplo, com um, digamos, aqueles carrinhos de picolé adaptados. E essa é a experiência que eu conheci do movimento Ibiapabando de Mulheres, que é o MIM, lá em Viçosa do Ceará, no interior do estado do Ceará, em que as mulheres saem nas ruas com um carrinho de picolé adaptado, digamos, aquele carrinho comum que a gente escuta o sininho, né? Plim, plim, plim, plim, plim. Elas não utilizam o sininho, mas pegam o carrinho, colocaram uma caixa de amplificada dentro do carrinho e andam pelas ruas fazendo uma intervenção, um ativismo político que utiliza a comunicação, criando peças de rádio para poder falar às mulheres sobre os direitos delas. Por exemplo, as mulheres que estão numa fila de um banco para receber um benefício do governo social que elas tenham direito, aquele tempo que elas estão ali, digamos assim, entre aspas, num ócio, e esperar a fila, ninguém gosta, né, de estar numa fila. Muitas vezes você imagina, poxa, o que é que eu poderia estar fazendo aqui numa fila? Então o movimento Ibiapabando de Mulheres utiliza um carrinho de picolé adaptado, né, que tem um nome, inclusive, que eu esqueci agora, mas depois eu posso até lembrar. Achando aqui tem a mimosa, né? Aqui é a mimosa, É a mimosa lá também. E a mimosa passa justamente anunciando o que é de direito das mulheres, fala sobre, por exemplo, os benefícios que são direito delas lá, para que elas conheçam e possam saber se estão sendo lesadas ou não, se está sendo cumprido o que é direito delas ou não. Vai falar sobre temas como violência contra a mulher, que muitas vezes não aparece de forma satisfatória naqueles velhos veículos de comunicação tradicional que a gente citava aqui, né? Muitas vezes a reportagem não cita, quando a gente falava, inclusive, sobre comunicação popular, o que é significado para a mulher que muitas vezes hoje está sofrendo em casa e não tem onde discutir esse tema. Então, é uma forma de comunicação popular que utiliza a criatividade, que foge, né, dessas formas mais convencionais de produção de comunicação, dessa interação com as pessoas. Então, digamos que hoje a comunicação popular, ela pode ser invisibilizada muito nesses veículos mais tradicionais, mas ela existe, está muito forte. A gente saindo pelo país, você conhece muitas experiências que você se emociona, você vivencia, você compartilha, você quer estar ali direto naquele processo, mas que é preciso a gente estar ativo, né? Porque na comunidade da gente sempre fica aquela pergunta: será que existe uma rádio que está fazendo uma comunicação realmente comunitária, que está atendendo o que a gente quer? Qual o valor disso para a gente? Por exemplo, você chegar numa área rural que não tenha, que não chegue, digamos, a uma comunicação local, qual o valor de se debater sobre as relações daquela comunidade? O que é que é preciso, digamos assim, existir como uma mobilização comunitária, que as pessoas se juntem para aquele mesmo interesse comum? Se as pessoas não se juntam, por exemplo, numa comunidade, vamos supor aqui, vamos criar uma situação hipotética, uma comunidade que hoje, digamos assim, tem um problema com iluminação pública, ela não tem uma rádio comunitária, não tem nada que agregue essas pessoas. Só chega, digamos assim, esse processo que vem de fora, né, das emissoras que não fazem parte daquele contexto local específico daquela comunidade. Como será que as pessoas vão poder, por exemplo, sentir um pouco sobre esse problema, discutir e melhorar essa iluminação? A comunicação, ela tem um papel que pode agregar as pessoas, que pode juntar, que pode fazer com que elas se juntem, troquem as suas ideias. Um sabe sobre uma lei, outro sabe sobre um processo que vai denunciar, outro sabe uma forma que vai tentar evitar que a violência aconteça porque está escuro. Então as pessoas vão se juntar com aquele meio de comunicação e vão tentar intervir. Então isso, esse é um valor que acontece em alguns espaços, mas que muitas vezes também não é valorizado. A gente sabe que hoje tem rádio, por exemplo, que se diz comunitária, que está ali na porta de entrada, digamos assim, aquela placa, rádio comunitária tal. Mas será que essa rádio está sendo realmente comunitária? Está atendendo apenas, digamos assim, essas músicas que estão sendo tocadas, elas estão atendendo a quem? A comunidade ou a alguns artistas que muitas vezes estão querendo divulgar o seu trabalho e trocam benefícios, né? Sejam financeiros ou não. Enfim, acho que vale pensar um pouco sobre isso, né? A gente pensar sobre o que realmente é comunitário hoje e valorizar isso para a gente. Porque se a gente realmente não tem a própria voz, deixar os outros manipularem a voz da gente, às vezes, é muito perigoso. Daniel fez, sei lá, a fala da Daniel é comunicação, educação popular, né? Tipo, a comunicação popular como educação popular e como convivência, assim. Para mim, a minha cabeça é isso, né? São essas duas patas e duas pernas. Vamos com uma música? Quer? Qual e por quê? Vamos lá, então a gente vai ouvir agora O título dela diz muito, né? Então o pessoal já vai imaginar aqui desde a conversa do coletivo que eu estou representando. Então o nome da música é Terral e o artista é o Ednardo, que é um artista cearense, né? Bastante conhecido. A gente vai dar uma escutada agora e depois a gente pode dar uma conversada. O leito não linear segue. Eu venho das lunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aterrei, eu tenho sol e areia. Sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeia, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços, corpos suados, na praia fazendo amor. Eu tenho sol e areia. Sou da América, Sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeiota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços, corpos suados, na praia fazendo amor. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda Cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. Au! Au! E aí, Gus? Bosta o negócio, comprou o dedo. Bosta o negócio, meu irmão. Eita. Confundido uma vez, né? Opa, Agenda Cultural, Poeira Criativa. Então, nessa sexta-feira, amanhã, dia 30 do 6. Antes de mais nada, greve geral, né? Vamos sempre lembrando disso. Então, começo do dia tudo parado e vamos aderir, contribua, né? Todo mundo contribuindo. E aquele velho debate, né? Greve geral não significa... ficar em casa, assistir Jogo Globo, né? É, não é assim. Então quem se sentir tocado, né? Quiser se sentir participante também desse processo, vamos pra rua. Ou vamos também, né? Que também é proposta, né? Vai ter um evento amanhã, os 72 anos do Amalá de Xangô, no terreiro de Mãe Maria. Então Amalá é porque... Maiamara. Amalá de Xangô, é porque eu não botei o espaço aqui. Maiamara. É Amara. Amalá de Xangô, né? O Banquete do Rei da Torre Malakoff, nessa sexta-feira, né? A partir das 7h30 da manhã até de noite. Então, dia 30 de junho, isso aqui eu vou ler a descrição, porque eu acho que eu achei legal, assim. Então, no dia de 30 de junho, pelas diretas já, Xangô, Senhor da Justiça. Então, há exatamente 72 anos, o Amalá de Xangô vem sendo vivenciado. Esse ano iniciamos as atividades realizando um seminário para o lançamento da Cartilha da Manhamara, de Xangôzinho a Obá Meji, relatando a trajetória de Alorixá Mara Mendes da Silva, guardiã da tradição Nagô em Pernambuco. Né? Então, e durante 69 anos, a devoção foi restrita às filhas e filhos da casa, né? Os adeptos e adeptas, amigas e amigos, e principalmente as comunidades aos arredores do terreiro. Que apesar de diferenças religiosas, o terreiro de Manhamara sempre foi um lugar de promoção à saúde, combate à intolerância religiosa, dentre outras políticas afirmativas. Sempre foi um grande prazer para a Manhamara receber suas filhas e seus filhos, para celebrar junto a elas uma vitória recebida através de uma promessa de seu orixá Xangô, o Amalá de Xangô. Em 2015, recebeu o título de Patrimônio Vivo pelo IPHAN. Sendo assim, o Amalá torna-se patrimônio da sociedade e atualmente é realizado no mês de junho. Aí a promessa feita por Manhamara traz também o sincretismo entre Orixá Xangô e São João. Então vai rolar um banquete para o rei, a celebração ritual do Amalá de Xangô, que consiste na oferenda à divindade de duas iguarias de sua predileção, que são o Begiri e o Amalá. Né, vai ter a oferenda, então estão todas e todos convidados. Né, em especial o povo de terreiro, para celebrar essa festa de 72 anos de Obá Anganjú, nesse dia 30 de junho, sexta-feira. A partir das 7h30 da manhã, a Torre Malakoff, né, para conhecer e vivenciar as tradições do terreiro de Manhamara. Então, muito axé, então tem a programação completa, que aí quem quiser procura, né, acho que também massa, não vou né, muita coisa, né? Mas vai ser a partir das 7h30 da manhã. Vai ter uma referência a Deus Xangô, café da manhã, roda de diálogo, vai ter banda, contação de história, apresentação cultural, afoxé, homenagens, enfim, até de noite. Coco, né, também. Isso, então a partir cortejo. Das... cortejo. Cortejo, né? Vai ser bonito, assim. Então, a partir das 7h30, pra quem não quiser... Pra quem pode ir ou pro protesto, né, lá no centro da cidade, ou pode ir também pra Torre Malakoff, que também é uma experiência política, né, uma experiência forte, a partir das 7h30 da manhã. Massa. Obrigado, TPU. E já no sábado 1º de julho vai ter o Sarau of Mamão Performance. Então, abrindo oficialmente o mês de julho, dia 1º, teremos o Sarau of Mamão, que trará em sua primeira edição uma discussão sobre a linguagem da performance. Performance ou performance. Eu gosto mais de performance. Eu gosto mais de performance. E se eu gosto, mas acho que não existe não, cara. Tá bom, tá bem. Mas a ideia do evento é discutir e evidenciar o papel de artistas independentes que atuam fora do circuito renomeado, né, das artes, no que diz respeito à performance e suas problematizações. Então, além das performances, vai ter uma mesa redonda, né? Que o nome será Sem Lugar de Ser o Indecível no Acervo através da Performance. Composta por Mabel Medeiros, chefe de divisão da conservação e acervo do Mamão, e Milena Travassos, artista e pesquisadora. Também vai ter a exibição do filme Ilha Suíça, daqui de Pernambuco, com direção de Bia Rodrigues, Biarritz, e Bazar Criativo, organizado pelos estudantes do curso de artes visuais, design e fotografia da Faculdade Integral de Bajos Melo, mais conhecida como a ESO, né? Então é o 1º de julho, né, a partir das 15 horas, em um Mamão, no Museu de Arte Moderno Aloísio Magalhães, que fica aí na Rua da Aurora 265, bem pertinho da Conde de Boa Vista. E também aproveitem, né? Já que se vai para o Mamãe, vai ter exposição em cartaz, que é a de Daniel Santiago em dois tempos e Bela Aurora do Recife. Daniel Santiago, um artista doidão, massa aqui de Recife, muito, muito legal, com entrada gratuita. Daniel é fotógrafo? Não, Daniel Santiago, ele é artista, né? Ele faz de tudo um pouco, mas o que eu conheço é um pouco de sua videoarte e um pouco de sua... Ele fazia cartões postais com Bruschi, Paulo Bruschi, mandavam para o mundo, sei lá. É, séries postais, uma doideira assim. Doideira, mano. Já no mesmo sábado, né? Então, a gente vai ter o... Festival Poesia Sonora. Então, é mais uma vez, né, o coletivo Poesia, né, que a gente já falou aqui algumas vezes. Já fica com outra dívida, né? É. É sábado. Não, mas talvez. Sábado, vamos ver. Sábado vai ter uma atividade aqui na rádio, mas pois não, você quer, vai, né? Vai até de noite, né? Massa. É, então vai ter uma intervenção político-cultural lá na Praça de Casa Amarela, né? Esse 1º de julho, no sábado. Então, com a programação que vai até a noite, né, a partir das 14 horas, musical, então MCs, banda de rock, roda de diálogo, sobre movimentos sociais, improviso poético, enfim, massa, lá na Praça Joca Leal, em Casa Amarela. Massa, Teteu, eu gostei da agenda cultural variada, assim, e... Nada, variada e bem motivadora, né, para esse momento de greve geral. Mas agora, sempre fica a dúvida, né, e agora eu faço o quê? Como a gente volta para o programa? Eu queria botar uma vinheta, mas tem uma volta vinheta, então vamos aqui. Voltando para esse bloco aqui, depois da agenda cultural, né, se poderá criativa número 50, com nosso parceiro aqui, Daniel, do coletivo Terral de Comunicação Popular. Então, estamos entrando nesse último bloco, no qual a gente quer saber um pouco mais sobre esse coletivo, né? Acho que até tinha esquecido já as perguntas. Não, acho que uma pergunta para um coletivo de comunicação popular é... Como é que você... Não, quais são as articulações que você tem com outros grupos? Articulações que você tem com outros grupos de comunicação, grupos, mídias, grupos de comunicação comunitária, popular. São articulações, digamos assim, pro Terral, que são formas diferentes, né? Às vezes dependendo muito também de como você tem, digamos assim, o diálogo com a outra pessoa, o que é que ela... A outra pessoa que eu falo, pessoa coletiva, né? Que essas outras pessoas desses outros grupos também têm como propostas, né, como necessidades, como, digamos assim, bandeira para carregar junto. Por exemplo, em algumas situações a gente tem uma parceria que ela é voltada muito mais apenas para um espaço, digamos, de colaboração e oficinas. Mas tem outros espaços também que a gente tem uma intervenção, digamos assim, de definição, de construção política coletiva. Por exemplo, nessa caravana que a gente citou aqui anteriormente, né, que a Catarina de Angola está participando lá no interior da Bahia, nesse momento, acabando inclusive, eu acho que amanhã, dia da greve, a caravana começou na segunda passada e está sendo concluída agora, no caso, amanhã, sexta-feira. Nesse processo a gente teve uma participação que foi além de um processo de construção de peças de comunicação, de serviços de comunicação como assessoria de imprensa. Foi um processo também que a gente pôde definir um pouco, digamos assim, a construção da caravana, né? Então essa é uma articulação que a gente faz com alguns núcleos de agroecologia, com entidades nesse setor específico que estão abertas também para um diálogo de propostas, né? Ah, como é que a gente pode pensar uma caravana que contemple essa comunicação de tal forma, de tal outra forma? Então, no dia a dia a gente teve processos já de parceria, que muitas vezes são parcerias para fazer debates políticos, né? Participar, digamos assim, de um seminário, participar de uma roda de conversa mesmo, que acho que é a melhor coisa que existe, né? Aquele momento que você faz uma coisa que não é formal, que é, digamos assim, vamos sentar aqui na calçada e pensar hoje como a gente pode intervir numa comunicação em Pernambuco que seja mais democrática. Então, as pessoas conversam juntas, né? Falam, por exemplo, sobre o cenário. Um tema, como exemplo, Ah, como é que está hoje, digamos, a comunicação pública no estado de Pernambuco? Quando se fala em comunicação pública, o que é que a gente pensa? Muita gente vai ter dificuldade de tentar entender, imaginar onde existe um instrumento público de comunicação, porque praticamente não existe. Então, com toda a razão, as pessoas vão ter essa dificuldade. Tipo, ah, comunicação pública, peraí, onde é que vai ter? Aí, como exemplo, a gente tem a TV Pernambuco, que a gente escuta muito aí nas TVs falando que dia 26 de julho vai acabar o sinal analógico das TVs e vai entrar o sinal digital. As TVs empresariais já estão todas equipadas com seus canais digitais, enfim, estão falando para as pessoas comprarem aquele aparelhozinho para quem não tem a TV digital, para poder pegar o sinal digital com mais qualidade, não sei o quê, não sei o quê. E a TV pública? A gente tem uma TV pública em Pernambuco, que é a TV Pernambuco, que hoje ainda não tem o sinal digital, né? Hoje ainda está apenas com sinal analógico. Então, discutir, por exemplo, uma forma de fazer com que a TV Pernambuco tenha um sinal digital, às vezes faz parte de uma conversa informal, como também de uma intervenção formal em espaços que são de definição política também. Mas justamente nessa, são formas diversas, né? Numa construção mais acadêmica, a gente tem outra forma de intervenção, de articulação com os movimentos, que são muitas vezes de apoio mesmo nesse processo de formação dos alunos e das alunas, né? Como é que essas pessoas podem estar ampliando o debate que hoje é feito na academia, trazendo também esse lado da comunicação popular, né, que a gente tanto tem falado aqui. Como é que a gente pode estar trazendo, digamos, esse cenário político de hoje? Há alguns anos, há décadas, a gente tem um movimento que é o da lei de mídia democrática no país. O que é que significa a lei de mídia democrática, para quem está ouvindo hoje, imaginando? Seria uma lei que traria mais pluralidade, reforçaria, digamos, a comunicação pública que a gente citou aqui hoje, que é frágil, né? A gente não tem quase comunicação pública no país, em Pernambuco, no Recife não é diferente. Essa lei de mídia democrática, ela tenta, digamos assim, trazer um controle da população sobre o que sai na mídia mais massiva, né, hegemônica. Só que hoje, imaginando, por exemplo, esse processo da lei de mídia democrática, a gente tem acompanhado todo dia, né? Ah, querem tirar direitos trabalhistas, querem tirar a aposentadoria da gente, querem tirar não sei o quê. Imaginem também com a comunicação, não é diferente, né? Então, hoje, para tentar um processo de lei de mídia democrática, é muito mais difícil porque a gente tem um legislativo, ou seja, a Câmara Federal, o Senado Federal e também as câmaras dos vereadores nos municípios, assembleias também nos estados, que estão num processo bem conservador e de destruição de direitos. Então, se pensar hoje sobre a lei de mídia democrática, hoje é um processo muito mais complicado, mas que não pode também ser esquecido, né? Então, como é que a gente está ativando esse processo? Alguns parceiros a gente está conversando sobre esse tema, no outro a gente está fazendo formação, com outro a gente está fazendo um processo mesmo de criar peças de comunicação, né, naqueles vários formatos. Então, são várias formas diferentes dessas articulações que hoje o Terral abraça e está junto, mas que são necessárias, né, e que estão vindo aí naturalmente nesse processo. Daniel, essa pergunta que eu trago agora, assim, eu não acho que seja uma pergunta fácil de ser respondida. Ui! Não, assim, porque eu acho que é complexo mesmo, é difícil dar uma resposta mais definitiva, mas eu acho que a gente vai tateando e vai tentando achar um caminho. Então, o que eu espero é mais isso, assim, né? Os caminhos que tu estás visualizando, assim. Mas, porque hoje a gente vive um contexto em que, me parece, que há um grande distanciamento, né, entre movimentos sociais e população, né? Acho que maior do que era, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, enfim, bem, um contexto bem difícil nesse sentido, né? Então, e vocês estão trabalhando muito junto com os movimentos, né? E aí eu queria perguntar, assim, como tu enxerga, quais seriam as possibilidades, né, que tu vislumbra, as possibilidades que tu vislumbra nesse sentido de buscar, a partir desse lugar da comunicação, né, essa reconexão, assim, entre movimento social, população, movimento social, comunidade. É difícil mesmo, viu? Mas vamos lá, a gente vai junto, então. Porque É, assim, a gente escuta muito aquela coisa, né, de que as pessoas estão vivendo nas suas caixinhas, né? Cada um, aquela música, cada um no seu quadrado, né? Acho que tem uma coisa assim, mais ou menos há um tempo, foi um sucesso aí que estourou, Daniel, né? Daniel, no seu quadrado. Daniel, no seu quadrado. Era isso mesmo. Daniel, no seu quadrado. Você pensa isso como críticas hoje aos movimentos populares, aos movimentos sociais, você pensa isso hoje como crítica para as universidades, você pensa isso como crítica muitas vezes, às vezes em algumas comunidades também, entre as pessoas, às vezes dentro de casa, né? Tipo, uma pessoa vive na sua caixinha, no seu quarto, tem a caixinha do outro lado, enfim, do irmão, da irmã, do pai, da mãe. E as pessoas hoje estão. Há uma tendência, assim, digamos, pensando esse contexto. De sociedade, pensando nesse contexto de pessoas, nesse contexto familiar, contexto de trabalho, de universidade, todos esses espaços, que é um processo de individualidade maior, né? Individualismo das pessoas está sendo acentuado. E eu acho que é justamente isso, né? A gente tem que ter esse processo inicialmente, eu acho, de estar aberto aos debates, estar aberto ao ouvir. Eu acho que é um processo inicial, a começar mesmo na própria casa das pessoas, a tentar escutar, vivenciar mais, digamos assim, o que está ali do teu lado, o que é que está ali junto contigo, o que é que, digamos assim, sair um pouco, cada um que sai um pouco da sua caixa, né? E aí, ampliando esse processo, você chega realmente aos movimentos populares, né? Que muitas vezes hoje, como tu colocaste, Rafael, muitas vezes, não vou estar aqui citando nomes, mas imaginando hoje, existem realmente alguns espaços que você percebe um pouco desse ranço, né? As pessoas parecem que falam apenas para si, para aquele grupo, digamos, a sua bolha, que está naquela mesma causa, e às vezes não consegue furar essa bolha e falar com todo mundo. Por exemplo, muitas vezes você tem um debate que ele tem um interesse muito forte para toda a população, para a maioria da população brasileira, enfim, mas que alguns grupos, muitas vezes, eles não conseguem, digamos assim, se abrir para as outras pessoas, né? Digamos, quem está carregando aquela causa realmente, quem está sentindo na pele uma causa tal, elas muitas vezes até estão um pouco fora desse debate, né? Que deveriam estar dentro. Então, eu acho que uma das formas, não é a única, mas uma das formas é a própria comunicação também nesse processo de tentar integrar as pessoas, né? Porque você imaginar, vamos citar aqui, hoje o que estão fazendo com o processo de tentar tirar a aposentadoria das pessoas, como um exemplo. É uma pauta que interessa a praticamente todo mundo do país. Você não vai ter, assim, digamos, se fosse trazer para o percentual Brasil, eu acho que não menos de 90% da população estaria preocupada hoje, inclusive a quem é aposentado também, por que não? Mas eu acho que 90% da população teria interesse nesse tema. E é um tema que realmente pega todo mundo. Mas muitas vezes, será que o debate, eu estou me colocando também, eu, Daniel, digamos assim, pessoalmente, será que muitas vezes o debate que eu faço um debate somente entre, digamos assim, entre aspas, as pessoas que estão no meu grupo, na minha bolha, será que, como é que eu penso estratégias também de furar um pouco essa bolha, né? De trazer, olha, eu não vou citar nomes, mas quando você fala um advogado, uma advogada, aqueles termos que são utilizados, o famoso juridiquês, que são aquelas palavras difíceis, né? Legislado sobre o... Eita, até esqueci o nome agora, ó. Transitado e julgado. Enfim, todas essas palavras, né? Será que a gente consegue, digamos, mastigar um pouco dessas coisas e furar essa bolha, digamos assim, do juridiquês, para passar para quem realmente está sofrendo com esse processo de quebra da aposentadoria? Então, esse é um processo de comunicação que aquele debate que está sendo feito ali entre os advogados, entre os juristas, ele é extremamente importante para uma parte da população. Mas a população não está entendendo o que aquele cara está falando. Ele está falando uma língua ali que parece de outro planeta, não digo nem de outro país, é de outro planeta ali que está distante. Então, como é que a gente às vezes pensa em furar essas bolhas, né? Tira essa caixa, digamos assim, eu escolhi aqui para falar o advogado, mas são vários outros perfis, o comunicador popular. Muitas vezes, será que o comunicador popular está fazendo uma comunicação realmente popular? Ele não está sendo influenciado, digamos, daquele formato mais tradicional que a gente critica tanto da mídia hegemônica? Eu acho que a gente tem que realmente estar aberto inicialmente. Eu acho que cada pessoa, o homem, a mulher, que hoje está pensando diferente em mudar o que a gente está vivenciando, precisa se abrir primeiro para tentar fazer uma autorreflexão de si, Será que a forma hoje que eu estou me inserindo na sociedade, eu estou falando para minha bolha ou estou falando mais aberto para ouvir e também para falar com a sociedade como um todo? Então, eu acho que um dos pontos, não é o único, mas um dos pontos é a comunicação que a gente está pensando hoje, né? Será que a gente está aberto realmente a fazer essa troca, essa interação, digamos assim, esse processo mais de ida e de volta para as pautas que são comuns para a gente? Porque, como eu citei o exemplo da aposentadoria, não tenha dúvida que é uma pauta principal para a maioria. Não é, digamos assim, agrada quem, digamos, é grande patrão. Nem todo patrão acho que vai querer também a aposentadoria como está sendo feita, que prejudica ele mesmo, digamos, o médio empreendedor, pequeno empreendedor, talvez nem seja tão interessante, mas... Essa reforma que querem fazer na aposentadoria, ela às vezes é interessante para o banco, digamos que tem uma lucratividade maior com alguma coisa, digamos, uma aposentadoria privada. Ela é interessante para aquele grande empresário ali que é, digamos, o top, ali, aqueles que aparecem ali no Agroepop, Agroetech, Agroetudo. Para esses é interessante essas reformas, mas para outros não. Então, digamos assim, esse 90%, arredondando, que eu acho que é até mais do que 90%, esse 90% que tem interesse, que não teria interesse nessas mudanças na aposentadoria, como está sendo essa comunicação entre as pessoas, né? Como, digamos assim, essa identidade comum de não querer essas mudanças, como é que elas estão se integrando nesse processo de vínculos, né? Como a comunicação pode ajudar nisso? A gente pode citar outros processos também, né? Que, sei lá, que vão avançar além da comunicação. Mas nesse ponto eu acho que ainda a gente precisa se trabalhar, todos e todas, em como pensar uma comunicação que integre mais, né? Que possa fazer, digamos, esse processo de organização desde comunitária, desde redes, desde processos que fortaleçam muito mais as lutas das pessoas. Eita, eu fiquei pensando assim, enquanto a Daniela estava falando de quanto também os, mesmo eu acho que os coletivos e grupos de comunicação precisam quebrar essa folha, assim, essa bolha, tipo, de... que eu acho que falava um pouco mais cedo, né? A rádio demanda muito tempo, muitas coisas, a gente não consegue sair para se encontrar com outros grupos e outros coletivos, né? É, por esse lado, eu pensava quais são... Não sei, vocês estão fazendo uma reflexão tua, do coletivo, quais são essas estratégias, né, que a gente consegue para quebrar essa bolha, porque a grande mídia... É, faz isso assim, né? É num fechar um rolo, num piscar, eles conseguem, tipo, colocar um tema, colocar fazer massivo qualquer coisa, e a gente às vezes não consegue nem com coisas que são de interesse à população, mas não consegue, tipo, esse diálogo, assim. Quais são uma ou duas estratégias que vocês estão pensando, estão realizando, assim? Eu acho que uma primeira coisa, assim, digamos, é uma opinião, eu acho que, enfim, está aberta a ver se é, se não é, se complementa, se não complementa, se tem um trechinho ali que muda. Mas eu penso que um dos primeiros pontos a se pensar nesse processo é vivenciar criticamente o que a gente faz na comunicação. Por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma ferramenta hoje como o Facebook, que é comum em uma grande parcela da sociedade. Como é que eu estou usando hoje o meu Facebook? Para a quem está a serviço? Como é que, digamos, aquela postagem minha também está influenciando ou não em outros espaços? É, como é que eu utilizo o WhatsApp, como é que eu penso sobre a rádio que eu estou ouvindo, como é que eu tento entender quais são os interesses que tem ali naquele texto do jornal. Então acho que esse é um primeiro ponto, você pensar a comunicação criticamente como uma estratégia, né? É, tanto de quem está numa oficina facilitando um processo, digamos assim, de análise da mídia, de se perceber, como de todo. A gente vivencia, a gente acorda e dorme fazendo comunicação. Isso é uma coisa, isso é nato, mas a gente às vezes não percebe. Todos e todas, não estou dizendo quem está aqui na rádio nesse momento. Quem está ouvindo faz comunicação. É, quem, enfim, quem você imaginar que não está ouvindo também faz comunicação direto. Então, todos e todas fazem comunicação. Acho que é um primeiro ponto a se perceber. E o segundo é como a gente pensa criticamente sobre essa comunicação que a gente está fazendo. Quando citava, por exemplo, que não precisa ser um instrumento convencional, como uma emissora de rádio, como ser dono de um jornal impresso e tal, enfim. Mas como é que a gente está fazendo essa comunicação no próprio falar, naquele bate-papo ali da esquina, que a gente, sei lá, se junta com as pessoas no final do dia, vai prosear. Como é que a gente tá se apropriando dessa ideia da gente, do que a gente pensa e do que a gente... Não que a gente vá imaginar, a pessoa vai acordar tentando fazer um manifesto pela voz e... Não é isso. Mas o próprio fato ali, enquanto está bebendo uma água, está pensando sobre o mundo, o que é que a gente está fazendo também? Como é que a gente está aproveitando os espaços? Porque muita gente fala que o Facebook, ele tem suas debilidades pelas questões estruturais que são dadas, que de certa forma também é uma mídia hegemônica, então tem seus desafios. Mas como é que a gente, por exemplo, está acompanhando uma notícia? A gente muitas vezes só olha o destaque que tem ali no Facebook, não vai tentar olhar o que é que tem além daquilo quando a gente está absorvendo, ou seja, a gente está acompanhando o que está sendo noticiado. E como é que a gente também noticia essas informações? Será que a gente às vezes reproduz o que é interesse, digamos, naquele exemplo, de quem quer que venha a aposentadoria e caia para todo mundo? Será que a gente está retroalimentando aquela mensagem que interessa ao dono lá do Agroepop, Agroetech, Agroetudo? Será que a gente está, muitas vezes, não reproduz no dia a dia da gente? A gente diz assim, não, eu sou contra a aposentadoria, mas eu chego ali na esquina aqui, saio da rádio, não percebo e faço uma piada que muitas vezes reforce isso. Isso é uma forma de comunicação que, tipo, poxa, eu acabei contradizendo tudo aquilo que eu estava falando, né, ali na rádio, naquele momento que eu estava tentando lutar por uma forma diferente de se pensar o mundo e acabei destruindo um pouco nisso, né? Eu acho que ninguém vai aqui se martirizar, mas pensar criticamente sobre o seu próprio dia a dia, né? Como é que a gente está, digamos assim, no processo que às vezes é micro, que é ali do pequeno, para o macro também. No macro a gente entende muita coisa aí que está sendo feita ruim, ninguém vê na TV praticamente se falar criticamente sobre a aposentadoria na grande TV. Ah, a aposentadoria que estão querendo fazer é um incentivo para que as pessoas migrem para aposentadoria privada, ou seja, a gente pagar para ter uma aposentadoria, a coisa mais ridícula que existe, né? Um direito das pessoas terem a sua própria aposentadoria, mas que na TV não vai sair ali. Tá, já sei que na grande mídia não vai falar criticamente que existem outras formas que não retirar a aposentadoria das pessoas, mas que as pessoas podem manter sua aposentadoria hoje no país, pela economia, pelos números do país. É possível, sim, não cortar a aposentadoria, isso não vai sair na grande mídia, vai sair em outros espaços. Então, criticamente, como é que eu penso sobre isso? Está saindo hoje aqui na Rádio Aconchego, estou ouvindo. Então, como é que eu posso debater com o meu vizinho sobre isso? Como é que a gente pode tentar agregar um pouco mais? Então, pensar criticamente sobre a comunicação que a gente faz e que a gente ouve, acho que é um primeiro passo estratégico, né? Então, incentivar nos processos, por exemplo, quando se faz uma oficina, né, como vários coletivos fazem, não só o Terral, mas a gente se inspira em muitos coletivos que já fazem isso há muito mais tempo, né? Quando a gente está fazendo uma análise crítica da mídia, como é que a gente pensa também em ampliar esse processo, que as pessoas pensem criticamente sobre o que é que estão vendo ali? Quando a gente está intervindo, de repente, num espaço que ele é mais político, como é que a gente também ajuda para que esse processo possa se fortalecer? Então, acho que é isso, né? Pensar inicialmente criticamente, para que aí as coisas possam futuramente surgir leis que favoreçam isso, como que surjam condições estruturais, mais emissoras públicas, mais emissoras realmente comunitárias, que, enfim, que essa coisa possa ampliar. Mas é preciso principalmente ter esse pensamento crítico. Entendeu? Vou perguntar uma coisa que é para ir para uma coisa mais descontraturada, né? A festa dos 2 anos, né? Terral ia fazer uma festa, foi adiada por chuva, né? Por forte chuva, né? Então, eu queria saber em que ficou essa festa, que acho que é um espaço de se encontrar, de se comunicar, de quebrar essa bolha, né? Na qual um está meio atomizado, né? Para... Isso, até pegando carona no que o Gus está falando, né? Para quem, enfim, ainda não conhece o Terral, há um mês, mais ou menos, a gente estava organizando uma festa, né, de 2 anos, por isso que eu estive aqui na ponta da língua, não errei a data do Terral. Pouco mais de 2 anos, né? É justamente isso, quando surgiu a ideia do nome, foi quando a gente, tipo, agora começou. E a gente, nessa ideia, né, do aniversário de 2 anos do Terral, a gente vinha pensando em fazer, a gente tinha organizado realmente de fazer uma confraternização, né, que era muito mais, digamos assim, um banquete de ideias das pessoas que, enfim, está aberto a todo mundo, é um evento aberto, então quem chegasse lá para poder ajudar o Terral a pensar, a se juntar, a dar as mãos, a gente fazer alguma coisa junto. E seria justamente lá em Olinda, né, no Centro de Cultura Luiz Freire, CCLF, no Carmo, em Olinda. E aí, na data que iria acontecer, foi aquele momento em que teve muita chuva, né, aqui na capital pernambucana, não só na capital pernambucana, mas nos estados de Pernambuco e de Alagoas. E isso inviabilizou realmente da gente realizar. Tinha todas as articulações, tudo organizado, mas a gente pensou muito sobre a dificuldade que as pessoas teriam também de chegar ao local nesse momento. E também a gente se solidarizou, né, com o processo que existia, porque muitas, a gente teve naquela época, relembrando um pouquinho, mais de 50 mil pessoas desalojadas no estado de Pernambuco, e isso colocou muitas pessoas em processos de mobilizações que, enfim, de se envolver realmente com o processo. Então a gente, não, acho que não dá para realizar tanto pela chuva, com as pessoas vão ter dificuldade, como também com esse momento que o pessoal está vivenciando, né? Enfim, fica mais difícil, fica mais complicado. Então a gente está tentando organizar. A gente teve um problema também muito com datas depois. E foi bem duro, né, pra gente também, assim, porque foi um processo que a gente vinha trabalhando já há bastante tempo, né, tinha toda a articulação. Então, nessa coisa mais colaborativa, mais solidária, cada um tinha uma função específica, né, entre os seis que fazem parte do Terral, não os sete. Quem sabe aí tem alguém que a gente não tá lembrando, né, enfim. Mas entre nós seis, cada um tinha uma função pra atividade, enfim, já tinha todo aquilo, tudo tinha sido feito, então todo mundo já tava na sua casa com sua parte pronta para poder chegar mais cedo, ela organizar. E aí a gente, enfim, conversando coletivamente no dia, ninguém estava quase nem conseguindo sair de casa também para os outros trabalhos que toca no dia a dia. E aí foi quando a gente tomou a decisão, ó, é duro, é difícil, é ruim, mas a gente vai ter que adiar mesmo, porque ninguém está conseguindo sair de casa, tá, não tem lugar alagado, e, enfim, tudo isso. E a nova data ainda não saiu. Tem uma coisa, Terral, né? Agosto é mês de vento, né? Exato. Quem sabe aí agosto, já é uma boa dica pra gente, né? De repente, não tínhamos pensado agosto, mês de vento, mas de repente pode ser. A gente ainda vem estudando uma nova data para essa confraternização. Relembrando, para todo mundo que está ouvindo, é aberto a todos e todas. No Facebook a gente vai estar divulgando em breve, e espero que bem breve mesmo, viu? Eu não posso ainda falar em datas porque não tem nada fechado. Mas tendo uma data fechada, a gente vai estar divulgando aí para todo mundo participar. Aí aproveitem, já manda pra gente que a gente, né, divulga aqui também. Né? Com certeza, a gente vai estar mandando também. A gente já manda o texto da agenda cultural, do debate, de tudo isso manda aí. Manda já uma vinheta pra gente. Vinheta, não, é isso daí. É pra ser isso mesmo, né? Então, vamos lá, e que no dia que a gente escolher novamente possa ter um cenário mais tranquilo, né? Sem as chuvas aqui. A chuva é bom para os agricultores, para as agricultoras, mas aquela chuva também que a gente possa suportar, porque no processo que a gente teve, em alguns lugares, a falta de estruturação pública, né? Os governantes faltaram, assim, já que prometeram, por exemplo, 5 barragens para conter as chuvas, não tinham, então a gente não tem essa adaptação estrutural pronta, né? Então que a gente consiga ter um cenário mais tranquilo na próxima data de evento do Terral aí, dos 2 anos, que não vão se transformar em 3, não. Vai ser 2 ainda, 2 e um pouquinho, mas vai ser aniversário de 2 anos. Acho que chegou a hora da... Nossa, então... Daniel, vou fazer agora a última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas que vêm aqui para o Poeira Criativa, para o programa. Então, a pergunta é, para você, o que é Poeira Criativa? Poeira Criativa, assim, eu tinha visto já da programação anterior, eu fiquei imaginando de uma coisa realmente muito plural, assim, na minha cabeça eu estou sendo super subjetivo, mas uma coisa muito diversa, assim, você não pensa numa coisa linear, você pensa um processo criativo, porque criatividade, ela não pode, assim, estar numa caixinha, aquele assunto que a gente falava aqui, as pessoas ficam presas nas suas caixinhas, nos seus quadrados. Então, quando você pensa poeira, você pensa algo dinâmico, algo que se move para todo lado, não existe, digamos, o lado certo, o lado errado, para cima, para baixo, esquerda ou direita, não existe isso, existe movimento, existe energia. E quando você pensa nessa coisa da ideia de poeira criativa, eu penso essa associação dos dois lados, né? Criatividade, ela flui para todo canto. Não tem, digamos, o início, meio e fim, não tem essa coisa, digamos assim, mais na caixinha. Então, ela se espalha, ela está para todo mundo, está para o homem, está para a mulher, está para a criança, está para o idoso, está, enfim, está para todo mundo, está em todo espaço, está no dia, na noite. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é energia, é movimento, é plural, é diverso, e se move. Então, por isso, para mim, vem essa ideia da associação dos dois nomes, né? Poeira Criativa como algo bem bacana, algo que está ali no chão, mas que está no ar, que movimenta, enfim. É isso. Massa, velho. Você já tinha... Tu ouviu o programa anterior? Foi fácil. Tu ouviu na outra... Não, assim, eu já acompanho, de certa forma, pela web, né? Sim. Pelas programações, a Rádio Aconchego. Inclusive, para mim, é super ótimo, bacana estar participando. Assim, é algo que vai além do digamos assim, de... Do lazer, algo afetivo bem forte mesmo, porque, como eu tinha falado no início, o rádio para mim é algo que move, assim, que desde criança é algo que é super bacana, e principalmente quando se faz rádio dessa forma. Então, para mim, o nome Poeira Criativa já vinha no imaginário já de algumas coisas, sempre vinha essa imagem, assim, de algo que tem energia, né? Algo que se mexe, algo que está na vida das pessoas, né? Não adianta, todo mundo pega uma poeirinha, todo mundo que está no meio da poeira, todo mundo que pisa no chão vai ter a sua poeira, todo Sim. mundo que está na vida tem a poeira, né? Tá, porra, alguém que veio para cá e afirmou que escutava Poeira Criativa. Que massa. Então, vamos encerrando, né? Eu quero agradecer a sua presença, porque, enfim, já você vai ter suas últimas palavras. Mas agradecer a você também, Gus, né? Tá sempre aqui ao meu lado, né? Todas as quintas, todas as terças, todas as quartas. Então, é isso e vamos embora, vamos seguindo, né? Amanhã é um dia longo, né? Dia de luta e depois esse São Pedro aí, vamos dançar um forrozinho também. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado pela presença. Obrigado, Daniel, aí que eu tava com uma dúvida, né? Se tipo, vai vir. Até rolou uma conversa com o Rafael por Facebook aí. Não, bota pressão, hein? Bota pressão. Mas foi massa a presença. É, acho que fica as portas abertas tanto para vocês do Coletivo Terral chegar aqui mais vezes. E acho que isso de reforçar a vontade nossa de articular com grupos de comunicação popular, de comunicação comunitária, isso desde já. E nada, muito obrigado por estar aqui, muito massa a sua presença. Assim, eu pessoalmente, enquanto Coletivo Terral também, só tenho muito a agradecer mesmo pelo convite. É, quando a gente recebeu pelo Facebook o convite, jogou no grupo, eu fiquei assim, assumo que eu fiquei logo com vontade, tipo, pô, vou soltar lá no grupo, vou fazer aquela coisa, tipo, esperar 5 minutos, então eu vou. Foi uma coisa parecida assim, mas outras pessoas também do coletivo tinham muita vontade de participar e, por exemplo, tem, como eu disse, né, tem gente viajando, tem gente que hoje está no outro trabalho que também não pode estar participando nesse momento por outros compromissos, mas com certeza, assim, um convite aberto, a gente pode girar mais, outras pessoas participarem, eu fico com vontade também de vir de novo, se tiver um novo convite aí pelo Facebook, com ou sem pressão, a gente vai estar junto novamente, porque é isso, né, a gente precisa estar fazendo junto essa comunicação. E até já me veio na cabeça, assim, acho que eu já queria até deixar o convite feito, né, que foi a ideia que me veio pra gente pra gente fazer juntos, não sei, aqui em algum outro momento, quando mais pessoas estiverem podendo, uma oficina de vinhetas, por exemplo, a gente fazer umas vinhetas juntos, assim. Com certeza, vamos embora. Eu pensei que seria bem, ótimo. Bem foda, assim. Então, vamos embora. É, aí, então, encerrando, né, essa participação massa, então, a última música, né, e por quê? Então, vou falar um pouquinho, essa tem que falar antes, né? Porque essa já encerra, então essa música que a gente escolhe, a terceira música, também a gente jogou lá no grupo, é Todo Dia é o Fim do Mundo, uma composição, na voz e composição do Lula Queiroga, e ela é interessante porque, vamos relembrar um pouquinho, a gente tem muita reunião no Terral, e em cada reunião que a gente fazia no Terral, nesse momento, nesses 2 anos e pouco, o cenário político da gente sempre era, tinha uma novidade, tinha uma coisa nova, a gente parava, pensava, caramba, e agora, o que é que se faz, como é que a gente pensa a comunicação popular nesse cenário, como é que a gente pensa na democratização, como é que a gente pode intervir, como é que a gente pode se juntar, como é que a gente pode fazer esse vento continuar firme, como é o Terral, né, na praia, para quem conhece o vento Terral, o pescador, a pescadora, enfim, quem também curte a praia, como é que a gente pode manter firme esse vento. E eu acho que essa música reflete muito, né? Alguns momentos em que, não só como uma intervenção, também como uma intervenção política, mas muitas vezes até como um espaço mesmo de agregar força pessoal, né? Porque você chega, digamos assim, Você acompanha um cenário que não é agradável na política, você acompanha retrocessos, aquilo mexe pessoalmente com você, então muitas vezes você está, digamos assim, em grupo, isso lhe fortalece pessoalmente também, é tipo, opa, vamos respirar junto, vamos tentar pensar novamente, vamos se rearticular, vamos se recompor para poder pensar no que a gente está planejando, enfim, como é que a gente pensa na vida da gente, porque também se a gente não faz esses processos, né, muitas vezes a gente é engolido pelo dia a dia, né, aquela coisa do tipo, dos vários trabalhos que a gente faz, se a gente não tem esses outros momentos também, a gente para de pensar sobre a vida da gente, para de pensar sobre o mundo, para de ter utopia, o que é muito ruim. E eu acho que essa música reflete muito, eu não vou dar muito spoiler dela, para quem ainda não conhecer, quem conhece já tá rindo aí, né? Mas ela traz muito essa relação, né? Dos desafios do dia a dia com essa coisa afetiva mesmo, né? De como a gente pensar, digamos, opa, vamos botar a cabeça no lugar que tem muito mais coisa aí. O mundo tá acabando, mas a gente tá sobrevivendo e tá indo embora aí nessa vida, né? Então, todo dia é o fim do mundo, mas tem mais coisa por aí. Pressa que o fim não é agora, nem debaixo d'água, nem com meteorito. Não precipito, chego perto do fogo, pendurado na linha do carretel infinito. Eu sou apenas uma tecla do piano, eu vivo o cotidiano do apocalipse. Porque todo dia é o fim do mundo, todo dia tem que respirar mais fundo. Todo dia é o fim do mundo, dia vai e outro vem em seu lugar. Não se apavore, muita calma nessa hora. Cada passo falso é pura dinamite. Cada momento cria um novo limite. E o último instante é o que virá depois. Nós dois somos uma gota no oceano. Os dois no cotidiano do apocalipse. Porque todo dia é o fim do mundo. Todo dia tem que respirar mais fundo. Todo dia é o fim do mundo, dia vai e outro vem em seu lugar. Cotidiano do apocalipse. Porque todo dia é o fim do mundo. Todo dia tem que respirar mais fundo. Todo dia é o fim do mundo. Dia vai e outro vem em seu lugar. Cada passo em falso é pura dinamite. Cada momento cria um novo limite. E o último instante é o que virá depois. Nós dois somos uma gota no oceano. Os dois no cotidiano do apocalipse. Porque todo dia é o fim do mundo. Todo dia tem que respirar mais fundo. Todo dia é o fim do mundo.